Amém. Quero falar sobre intimidade. Então nós vamos ler aqui o texto de 1 João, capítulo 1, versos 1 até o 7. O que eu acho interessante na Bíblia é que você lê textos, durante toda a tua vida na fé, você vai lendo textos e sempre o mesmo texto, você lê ele 10, 20 vezes, ele sempre vai falar alguma coisa diferente com você. Vai falar o momento que você está vivendo, vai falar uma necessidade do teu espírito, e você sempre vai enxergar coisas, né, que você talvez não tinha enxergado de uma outra maneira. E naquele momento o Espírito Santo te revela intimidades ou porções daquilo ali que antes você não tinha recebido uma iluminação quanto àquilo. Então, olhando esse texto aqui, Deus foi bem legal, assim, trazendo uma particularidade que eu quero tratar nessa noite, então, que é a questão da intimidade. 1 João, capítulo 1, os versos 1 a 7. E parabéns para os corajosos que não são de açúcar, que vieram no culto hoje. Nossa, aí são macho mesmo, viu? Hoje até as mulheres aí, ó. Né? Que quase eu não vim hoje. Se eu pudesse ficar em casa hoje, quase que eu fiz o culto online. Se eu soubesse que vocês iam abrir o e-mail hoje à tarde, eu falei, galera, culto online hoje. Daí eu ia sentar lá no meu computador, na frente, ia fazer um culto pela web lá. Tá bem? Né? Vamos fazer assim? Toda vez que tiver essa chuva, né, que Pedrão quiser sacanear com a gente pega e faz culto online. Amém? Daí vocês pogam em casa, assim. Mosh pit em casa. Bangueia em casa. Amém? Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Eu quero te agradecer por essa chuva. Te louvar, Deus, pelas pessoas que estão aqui nessa noite. Pedir, Senhor Jesus, que a porção da Tua bênção também se estenda aos nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Que de alguma forma, Senhor, o Teu Espírito possa visitá-los também de alguma forma, levando graça, levando a comunhão no Teu Espírito para com todos eles, em nome de Jesus. E que todos nós nessa noite saiamos daqui, Senhor, abençoados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra possa realmente, Senhor, causar em nossas vidas o impacto que ela sempre causa. Esse impacto de vida, esse impacto de transformação, que somente a Tua Palavra, por meio do Teu Espírito, tem o poder de fazê-lo. Eu te louvo, Jesus, em Teu nome que eu oro. Amém. Amém? Há pelo menos duas coisas a serem destacadas nesse texto. A primeira delas é que eles não estavam falando de algo que ouviram, e sim do que viram com seus próprios olhos e tocaram com suas próprias mãos. Ok? O autor dessa carta está dizendo, olha, o que eu tenho para falar para vocês é de uma coisa que a gente literalmente pegou, tocou, ouviu, viu. Então ele está falando de uma experiência real. Não está falando de uma experiência mística, mas de uma experiência real que eles tiveram de fato no tempo e na história. Eles viram Deus, eles falaram com Deus, eles tocaram no Deus vivo. O Deus vivo estava ali diante deles, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então hoje, quando as pessoas falam assim, eu quero ver Deus, eu só acredito em Deus se Deus aparecer para mim. O fato é que um dia Deus apareceu na terra e as pessoas ainda assim não creram nele, na pessoa de Jesus Cristo. Deus é, às vezes Deus tem umas estratégias que a gente acha meio, sei lá, meio esquisita, né? Porque eu acho que se Deus quisesse simplesmente converter o mundo inteiro, era só ele aparecer para todo mundo, né? Eu sei de gente que largou o satanismo o dia que o diabo apareceu para ele. É, verdade. O cara, Satanás. No dia que Satanás apareceu para ele, no outro dia ele virou crente, né? O Fernando mesmo foi um desses, que teve uma experiência parecida, né, Fernando? Cadê ele? Tá lá atrás. É, foi mais ou menos isso, né? É, uma outra menina também aí, que era satanista, cheia de louvar o capeta, o dia que o capeta apareceu, né? A pior coisa que o diabo faz com estratégia de evangelismo da parte dele é aparecer. É, não apareça, ele perde daí, né? Tá certo? Então, e Deus, de alguma forma também semelhante, Deus, ele não aparece, não adianta. Então, uma vez eu entrei numa comunidade de ateus lá e perguntei, tudo bem, mas qual seria a forma, o que, que precisa acontecer para que você creia na existência de Deus? Aí os caras começaram com umas coisas assim bem interessantes, né? Na época tinha caído aquele avião lá, que não estava encontrando lá no mar lá. Se aparecer aquele avião intacto, com todas as pessoas vivas, eu crerei. Mentira. Se aparecer, eles vão dar uma desculpa dizendo que foi alguma coisa que aconteceu ali. Outro falou assim, se Deus ressuscitar o meu tataravô, que já morreu faz 20 anos. Então, mentira. Se ressuscitar, eles vão falar que estava perdido lá na Birmânia e apareceu, né? Então, não tem esse negócio. Esse tipo de estratégia, de argumento de falar que Deus, para acreditar em Deus, Deus precisa aparecer, não é argumento da fé. O argumento da fé é bem o contrário disso. Você crê, aí você vê. Amém? Eu nunca vi Deus, mas eu vi as obras dele na minha vida. Amém? Deus nunca apareceu para mim. E eu acho que até é bom que não apareça. Tá certo? Quando geralmente Deus aparecia para pessoas, geralmente quando Deus apareceu para pessoas, apareceu, essas pessoas já estavam mortas. Então assim, se Deus aparecer para você, significa que você já morreu. Tá ok? Na Bíblia é assim, pessoas que viram Deus é porque estavam mortos. Ou viram em espírito, mas aqui, ó, eu e você, a olho assim, nunca vimos. A não ser a pessoa de Jesus Cristo, aqueles homens viram. E ainda assim, só fez diferença na vida de alguns e não de todos. Ok? Então a primeira coisa, ele está falando de uma praticidade, não está falando de uma conversa, de algo que eles ouviram, de algo que fez parte da história deles. A segunda coisa, que é dessa intimidade que surge a praticidade de uma vida de santificação, o texto está dizendo. Que é pelo fato de ter essa experiência real, que eles têm a ousadia de dizer, olha, quem experimenta esse Deus de fato, vive uma vida de santificação, não vive na praticidade do pecado, é o que o texto está falando. Que é inconcebível alguém afirmar que tem uma vida com Deus, uma experiência com o Deus vivo, e continuar na praticidade do pecado. O texto está sendo absolutamente claro nisso. Isso aqui é o princípio de qualquer discipulado, de qualquer proposta de uma vida cristã. De fato, genuína, parte desse princípio. De que uma pessoa que tem uma experiência com Deus, vive uma vida de santificação. Não é o contrário. Viverei uma vida de santificação para ser cristã. Mas ela vive uma vida de santificação pelo fato de ser nascida de novo. Amém? Não é uma inversão. Não é uma inversão. Muita gente inverte a parada, né? Inverte a parada. Não, primeiro vou viver uma vida de santificação para depois, quem sabe, ter uma vida com Deus. Não, você tem uma vida com Deus e isso gera em mim e você uma vida de santificação. Amém? Então, primeiro fato, Deus é uma experiência real. Amém? Deus não é blá blá blá, não é um conceito, mas é uma experiência real. Que a Bíblia fala de uma experiência real. Jesus é uma experiência real. O Espírito Santo é uma experiência real, com um ser real, uma pessoa real que se manifesta no mundo, na realidade, na minha e na tua vida. É possível para aquele que crê experimentar de fato esse Deus no dia a dia. Não vê-lo, mas experimentá-lo. Amém? Certo? E a segunda coisa então, que como resultado desse fato de eu experimentar Deus na minha vida, eu vivo uma vida de santificação. Amém? Certo? Esses dois princípios. Quando paramos para refletir sobre os homens da Bíblia, podemos encontrar pelo menos dois níveis daquilo que chamamos relação com Deus. Amém? Quando você lê a Bíblia de Gênesis até o livro do Apocalipse, você pode encontrar dois tipos de relação com aquilo que a gente chama de relação com Deus. Primeira delas, o primeiro tipo de relação é que eles não estavam falando de algo que ouviram, e sim do que viram com seus próprios olhos e tocaram com suas próprias mãos. Amém? Então, Abraão tinha um chamado de fato. Deus apareceu para Abraão, falou para Abraão, saia, vai. Deus apareceu para Moisés. Moisés estava lá na terra do sogro dele, vivendo na boa. Deus aparece para ele, fala, vai e faça isso. Deus aparece para Josué, Deus aparece para os profetas, Deus aparece para Davi, Deus aparece para Salomão e fala, Salomão, o que, que você quer? Riqueza ou sabedoria? Ele fala, eu quero sabedoria. E Deus dá, e ele se torna um dos homens mais sábios da história, né? Era sábio aqui, para outras coisas era muito burro, né? Porque eu não acho que um homem é inteligente quando ele tem 1000 mulheres. Já é de se duvidar da nossa sanidade quando a gente casa uma vez, né? Agora, casar com 1000 mulheres vai ser burro assim na cataprego, né? Pelo amor de Deus, uma só já dá um trabalho, né? Menos a minha, óbvio, a minha é uma benção. Hoje ela está aqui, eu vou maneirar, né? Certo? Daí aparece lá, através da vida dos profetas, chega em Jesus também, né? Chega em Paulo, e assim é. O que eles estavam falando não era um blá blá blá, não era um conceito, não estava imitando as religiões pagãs ao derredor, como muita gente está dizendo por aí, que o cristianismo ou o judaísmo é somente uma cópia daquilo que o paganismo estava dizendo em volta. Mentira! Não é essa. A revelação bíblica, quando você lê, ela faz diferença. Ela é diferente. Eu já li tudo que é livro que você possa imaginar a respeito dessa literatura antiga pagã. Ok? Pagã. Não estou falando desse negócio de gótico aí, que está aí, que vai para cemitério e acha que conhece alguma coisa de paganismo. Ok? Não estou dizendo esses caras que ficam aí cortando os pulsos, né? Faz uns risquinhos no pulso aí, querem me matar. Nem sangra a desgraça ali. Entendeu? Nem sangue sai. Né? Eu duvido, quando você quer morrer, vai ser ruim nem para morrer, a praga não presta, cara. Né? Quando eu falei, ah, eu tentei me matar, tentou me matar nada, filho. Tentou se matar nada. Tentou se matar nada. Né? Tá lá. Tinha gente que tomava sangue, né? Tinha uma menina que não está mais hoje com a gente aí, que gostava de tomar sangue. Ia no cemitério com a galera e um cortava o pulso lá, ficava sangrando lá e chupava sangue do outro. Maravilha, né? Hoje me ligou alguém de manhã lá, 10h30 da manhã, falando, Pipe, tem uma menina na minha família que está começando a cortar os pulsos lá, fazendo cortes no corpo. O que, que eu faço? Falei, dá uma surra. Primeiro princípio, dá uma surra boa. Depois, amor, carinho, mas primeiro uma surra boa, para arrancar o couro. Brincadeira, não falei isso. Falei outras coisas. Mas que dá vontade, dá, né? Fico pensando, você limpa o cocô dele quando é pequenininho, troca as fraldas, gasta um dinheiro que você não tem. Aí essa praga quer se matar? Não é verdade? Todo investimento da tua vida, essa praga quer se matar. Não é verdade? Depois você tem que gastar com caixão, gastar com cemitério. E se bobear ainda, o conselho tutelar vem e te processa. Vai colocar a culpa em você ainda. Por favor, se tem alguém que está pensando em se matar, por favor, gente. Você não sabe o prejuízo que você vai dar. Sabe? Eu estava falando sobre esse negócio de drogas, né? O drogado é um ser mais egoísta que existe na face da Terra, né? Porque o princípio dele é o seguinte, ele está se drogando e ele está fazendo a cabeça dele, né? Porque ele é legal, ele quer curtir a parada ali. Só que o dano que ele causa na família dele é indescritível. Então, drogas não é um problema do indivíduo apenas, drogas é um problema de todo aquele que está ao redor dele. Amém? Aliás, não somente as drogas, mas todo o vício. Eu tinha um irmão na minha família que era viciado em jogo. E ele perdeu quase tudo por causa de jogo. Toda semana ele tinha, toda hora ele tinha que ir lá. Aí vendia tudo que tinha por causa de jogo. Não é? Eu estava falando sobre relacionamento hoje também. Falando quanta gente joga a vida, desgraça com o ministério, desgraça com a vida por causa de viver uma aventura amorosa. Sabe? Cuidado, galera, se cuide. Se cuide, cuidado com as suas escolhas em nome de Jesus. Amém? Do outro lado, havia aqueles que ouviram da boca dos que ouviram o que ouviram, como lutaram e como ouviram, né? Então tinha aqueles que entenderam nada. Opa, vou repetir então, porque isso aqui foi a maior dificuldade de formar essa frase aqui. Vocês têm que entender. Então, de um lado tinha aqueles que tinham a experiência real, do outro lado havia aqueles que ouviram da boca dos que ouviram. Ok? Alguém ouviu e ele ouviu daquele que ouviu. Ah, explicadinho? Quer que eu desenhe? Traz a lousa das crianças ali que eu vou desenhar aqui. Ok? Continuando. Dos que ouviram, como lutaram e como ouviram. Amém? Então está lá a descrição. Como que Abraão teve experiência com Deus? Como que Moisés teve? Então a gente é esses que ouviu e estão aqui vivendo a nossa vida. A história da fé em Yahvé permanece até o fim contendo esses dois tipos de relação. O fato é que desde Abraão até hoje, esses tipos de relação estão presentes dentro da igreja. Amém? Aqueles que experimentam Deus e aqueles que se satisfazem tendo um tipo de fé baseada na experiência dos outros. Ok? Aqueles que sabem de pessoas que viram, que tocaram, que ouviram falar, que viram milagres. Amém? E aqueles que ficam olhando para isso. Olhando para isso e falam, ah, que legal. Né? Então está lá, ó. A relação íntima que gera teologia e a da teologia que não necessariamente gera intimidade. Amém? Teologia não gera intimidade. Não gera intimidade. Pode te levar a gerar uma intimidade, mas não necessariamente gera intimidade. Então, ter conhecimento teológico não necessariamente significa que eu e você temos intimidade com Deus. Às vezes, uma pessoa que não sabe pouquíssima coisa a respeito de Bíblia tem muito mais intimidade com Deus do que um cabeção teólogo como eu, por exemplo. Tá certo? Tem gente que conhece Deus, que não tem nem dente na boca. Não tem nem dentadura para colocar no copo de noite. E essa pessoa conhece Deus na sua intimidade. Ele não sabe ler. Não sabe ler muita coisa a respeito da Bíblia, mas tem intimidade. Às vezes tem um cara que sabe Deus, sabe grego, sabe hebraico, mas sabe porcaria nenhuma a respeito da intimidade com a parte de Deus. Certo? A segunda nasce da primeira e só tem validade em cima da primeira em última questão. Ok? Então só tem validade o conhecimento teológico se ele gera intimidade. Senão, não é nada. Amém? Certo? Eu sou um cara, quem está falando com vocês é um cara que ama conhecimento, lê um monte, ama teologia, mas a teologia sem a intimidade não é nada. Certo? A teologia tem que encaminhar na direção da intimidade. Hoje, a realidade é, dentro do reino de Deus, basicamente, a grande divisão que você tem é entre igrejas históricas, né, e igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, você vai encontrar esses dois tipos de ramificações. O terceiro é uma coisa esquisita. E essa daqui ainda estão um pouco mais equilibradas, que são as igrejas históricas e as igrejas pentecostais. E depende da igreja pentecostal ainda, né? Porque tem umas aí que, misericórdia. Agora, as neopentecostais já estão num outro patamar, certo? De distorção, de heresia, de conceitos furados a respeito de Deus. Amém? Então, assim, aqui você vê uma teologia sadia. Você vê pessoas que gastam tempo estudando, conhecendo a Bíblia profundamente. Mas, basicamente, a vida de oração é zero. A vida de evangelismo é zero. A vida de conhecimento íntimo com Deus é quase zero. Eu digo isso porque eu já vivi nesse meio. Vim desse meio. Fui presbiteriano de berço. Praticamente nasci na igreja presbiteriana. Vivi a vida inteira dentro de uma igreja histórica. E eu sei o que é isso. Sei que tem uma teologia saudável, uma teologia boa. Mas intimidade com Deus, falou em oração, ninguém ora. Reunião de oração na minha igreja era eu, o pastor, a esposa dele e o presbítero lá e a esposa dele. 5, 6, 7 pessoas no máximo. Eu acho que o dia que estava mais cheio num culto de oração, lá tinha 10 pessoas. Né? Certo? Era assim. Uma igreja com 70 anos de história, tinha lá meia dúzia de gente sempre orando na sexta-feira. E só. O resto nunca vinha orar. E não porque não tinha tempo, porque não queria de fato orar. Do outro lado tem os pentecostais, que têm toda essa experiência mística com Deus, que buscam Deus, oram. O Charlie uma vez contou uma experiência que ele foi na igreja do pai da Casey, e estava lá, foi numa vigília, né? E chegou lá meio atrasado, o povo já estava orando, né? Disse que ele foi orar, orou 15 minutos, acabou o repertório, né? Acabou o repertório, e aí orando, e o povo orando, e o povo orou a noite toda, não parava de orar, orava, aí você vê milagres acontecendo, né? Você vê milagres acontecendo, você vê o poder de Deus acontecendo, se manifestando, não é verdade? Quem já viveu no meio pentecostal sabe o que eu estou falando. Na igreja presbiterana lá eu quase nunca vi milagre. Raramente eu via milagre. Não estou dizendo que não acontecia, mas raramente eu via milagre. Nas igrejas pentecostais, milagre é café da manhã todo dia. A manifestação do sobrenatural todos os dias. Mas daí entra na questão teológica, aí o bicho pega. Aí vem umas coisas que a gente fica de cabelo em pé. Aí vem umas coisas aí que a gente fala assim, gente do céu. Por quê? Porque não tem seminário teológico, não estuda teologia, não tem conhecimento teológico, daí fala um monte de abobrinha. Então é isso. Essa é a realidade do mundo cristão. Aí a terceira lá não quero falar porque eu não quero gastar tempo com porcaria. Aí assim, e se ofenda se quiser. Guarde. Se você é da igreja neopentecostais, pule fora. Amém? Conta tempo. Tá certo? Porque é o seguinte, um pastor que abre a boca para dizer assim para você que dinheiro vale mais do que a graça, do que a fé, do que a tua vida em intimidade com Deus, que coloca no teu coração que você não tem que se contentar com uma vida de simplicidade, esse cara está sendo boca de diabo na sua vida. Ok? Eu falo isso sem medo. Um dia eu vou dar conta para Deus disso tudo que eu estou falando. Amém? E eu, se eu chegar diante dele e falar assim, olha, eu estou falando aquilo que o teu evangelho fala. Amém? O evangelho fala que aqueles que buscam riquezas buscam tropeço para a sua vida. Amém? Buscam tropeço para a sua vida. Se Deus trouxer bênção sobre a sua vida, amém. Agora, não coloque o seu coração nessas coisas. Amém? Não coloque o seu coração nessas coisas. Eu conheço tanto vexame, tanta vergonha, tanto escândalo por causa dessa teologia maldita que está sendo anunciada aí nas igrejas neopentecostais. Teve a última aí que eu fiquei sabendo, um camarada que saiu de uma igreja neopentecostal aí, porque chamaram uma mulher que profetizou a volta de Jesus. Ela falou assim, Deus falou para mim que Jesus vai voltar tal dia. Você entendeu o nível da coisa? Da intimidade dela com Deus? Metade desse planeta é crente. Só para ela, Deus falou o dia que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar tal dia. Sabe o que eu fico indignado? Porque assim, vai chegar esse dia e eu tenho certeza que Jesus não vai voltar naquele dia. E ninguém vai tacar uma pedra sequer na cabeça da véia. Porque no Antigo Testamento, falso profeta, acontecia o quê? Apedrejado. Não é verdade? Tá certo? Uma pedradinha, pelo menos, uma estilingada, ninguém vai dar. E o pior de tudo é que vai chegar o dia, Jesus não vai voltar, e ela vai continuar pregando nessa igreja. Vai estar lá, e está em gente que ainda continua nessa. Até quando? Sabe por que isso? Porque tem pastor por aí dizendo para você que você não pode pensar, que você não pode questionar o que eu estou falando aqui. É inquestionável. A autoridade num pastor é inquestionável. O que ele fala é inquestionável. Não é verdade. Não é verdade. Vocês têm que questionar tudo que eu falo aqui. Verificar se o que eu estou falando é verdadeiro. Amém? Amém? Certo? Eu estava falando para o pessoal da classe membresia ontem que o meu principal ministério na vida e que eu tenho um chamado claro é de fazer as pessoas pensarem. Porque desde que eu nasci eu estou cansado de ver gente burra. Gente que não pensa, que fala coisa burra. Amém? que lê livro e sai afirmando coisas. Porque um dia também foi esse cara que saía dizendo coisas absurdas. Então é isso. Vai atrás, estude e veja por si mesmo. Terminou a sessão da carne, voltando para o espírito. Então, voltando. A história da fé em Yahvé permanece até o fim contendo esses dois tipos de relação. A relação íntima que gera teologia e a da teologia que não necessariamente gera intimidade. A segunda nasce da primeira e só tem validade em cima da primeira e última questão, pois teologia sem intimidade é mero paparazzi. Vocês entenderam isso? Teologia sem intimidade é mero paparazzi. Certo? O que é um paparazzi? Paparazzi é um cara que não tem nada que fazer na vida, fica tirando foto da vida dos outros, envolvido em fofoca. Eu estava na oficina do irmão Valdinei, com meu carro, bem cedinho, tinha uma televisão ligada lá. Aí a mulher anunciou assim: aguarde, depois dos intervalos, se você quer saber quem é a namorada do filho do Ronaldinho. Eu pensei comigo, que me interessa? Quem é a nova namorada do filho do Ronaldinho? Não me interessa nem quem o Ronaldinho namora. Aliás, não me interessa nem o Ronaldinho. É sério. O que interessa? Então, paparazzi é esse lixo. Que vende lixo e a gente compra esse lixo. A gente gosta desse lixo. Porque se não comprasse, eles não vendiam. Não é verdade? Quem alimenta a cultura brasileira é o povo. É o povo. Quem alimenta a Rede Globo, as novelas, é você, quando você vai lá e liga e assiste. A gente tem aqui hoje à noite umas 150 pessoas. Se 150 pessoas desligarem a sua televisão e fazerem outra coisa da vida, amém? Não vou pedir para levantar a mão quem gosta de novela. Mas aí já eu quero repreender esse Exu na tua vida. A gente viajou, a gente cancelou a televisão que a gente estava em casa lá, então a nossa televisão não tem nenhum canal, nem canal aberto não pega, sabe? E não estamos sentindo falta nenhuma, graças a Deus. Amém? Gente que sabe tudo dos outros sem jamais carregar sobre si o título de amigo, amado, filho, etc. Deus não é algum tipo de celebridade em busca de fama. Deus anseia por intimidade com o ser humano. Anseia chamá-lo de amigo. Jesus demonstrou explicitamente isto quando logo ao realizar um milagre dizia: não conta para ninguém, ok? Este é um segredinho só nosso. Jesus curava as pessoas e falava: não conta para ninguém. Este é um segredo só meu e teu. É um segredinho. Alguém que cura uma pessoa e pede para ele não contar nada para ninguém, não está em busca de fama. Não está em busca de tornar seu nome conhecido. Não está em busca de tornar seu nome famoso. Está em busca de intimidade com aquela pessoa. Amém? Hoje em dia, um cara que estava lá na cena secular cantando, se converte, no outro dia, esse camarada nem aprendeu ainda que Jesus ama ele direito. Esse cara já é colocado num púlpito para pregar, para ensinar doutrina, sendo que ele não sabe nada. Nada. Aí ele vive falando um monte de abobrinha. Ele estabelece um monte de experiência dele como vida, como doutrina para as outras pessoas. Né? Daí você escuta aí a Ana Paula Valadão falando umas besteiras. Né? Não posso citar nomes. Essa do Diante do Trono aí, que anda, que tem a unção do leão e anda se arrastando no chão, né? Sai lá e fala um monte de abobrinha, ninguém sabe por quê. Né? Que nem um outro irmão aí, esses tempos, falou que acordes menores é do diabo, só pode usar acordes maiores. Acordes menores é do diabo, só pode usar acordes maiores. Para quem não sabe, para quem é leigo, acordes menores são acordes melancólicos, que geralmente, quando você toca, ele toca a tua alma, de alguma forma, levando um tipo de melancolia e tristeza. E os acordes maiores, de alguma forma, te eleva. Você nunca vai conseguir fazer uma música triste cantando com acordes maiores. É impossível. Assim, você não vai conseguir cantar uma música alegre fazendo com acordes menores. É praticamente impossível. Por mais que você tente, assim, né? Você pode até tentar fazer, mas não consegue. porque os acordes menores já geram melancolia e os maiores geram alegria. Ok? Mas ele quis dizer, então, que a melancolia não procede de Deus, que a melancolia é coisa do diabo. Todo mundo tem que ser o bozo. Ok? Todo mundo tem que ficar rindo o dia inteiro. Não pode tocar acorde menor, que é do diabo. Está ali. Por quê? Por que não tornar público o milagre? Por que não expor em todos os jornais, televisão, etc.? Por que não dar entrevistas falando do milagre? No mundo clamando por um Deus visível, esse Deus decide se esconder na invisível intimidade de um quarto com a porta fechada. Não é isso lá que Mateus 6,6 diz? Ó, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha só, é um Deus que não quer que você saia nas praças públicas e comece a gritar o nome dele e orar em voz alta. É um Deus que está te chamando para intimidade. Ele fala, olha, quando você orar, entra no teu quarto, no teu secreto. É lá, nessa intimidade invisível que nós tocamos Deus. E que Deus toca em nós. Amém? Deus não está preocupado com fama, como eu já disse. Se Deus estivesse preocupado com fama, era muito fácil ele ser famoso nesse mundo. Mas ele não está. Ele quer intimidade minha e tua dentro do quarto. Quando você e eu oramos lá no nosso quarto. Em outras palavras, oração não é promoção para o ego de ninguém. Orar é buscar o maior prêmio de todos. Intimidade com o maior amigo que podemos ter, o próprio Deus. Amém? Oração é amizade. Certo? É amizade. Enquanto eu estava lá na Alemanha, eu conheci um cara lá, e o Christian, e a gente passou muito tempo conversando, eu e o Christian, assim, né? E foi muito legal, assim, quando ele teve que ir embora um pouco mais cedo, e ele me deu um abraço, assim, ô Pipe, queria me despedir de você, me deu um abraço, assim, cara, foi muito legal conversar com você, foi muito legal te conhecer, cara, sabe? E nós nos tornamos grandes amigos, assim, né? Eu conheci ele de vista, assim, mas foi muito legal. Por que que nós criamos essa intimidade, essa amizade? Porque a gente conversou muito lá, a gente ficava horas conversando, rindo, falando mal dos outros. A melhor coisa para criar intimidade é falar mal dos outros. Né? Não é verdade? Você começa, você já tira o foco de você, já põe no outro. Já, não é verdade, a pessoa já entra no embalo também, aí rola aquela intimidade, assim, né? Certo? Aí quando eu estava pensando a respeito dessa recompensa que Jesus estava falando, que tipo de recompensa é essa que você recebe no teu secreto com Deus? Que recompensa é essa? Muita gente está pensando em coroa no céu. Eu quero lá andar com coroa. Coisa brega. Entendeu? Andar com a coroa lá. Imagina a coroa, o tamanho da coroa para caber na cabeça aqui para começar, né? Entendeu? Pode ter certeza que se tiver coroa, literalmente, a minha vai ser maior que a tua. É. Para mim, coroa é minha mãe. Qual é o grande prêmio? Qual que é essa recompensa que você recebe nessa intimidade com ele? Eu listei algumas coisas. Eu listei algumas coisas que faz parte desse pacote da intimidade com Deus. Eu queria apenas trazer a luz e a minha e a tua memória. Primeira coisa, graça. Amém? Tem gente que não consegue entender a graça, porque falta intimidade com Deus. Porque o fato de você estar em intimidade com Deus já denota a graça. Porque somente a graça pode te permitir a se aproximar dele, a conversar com ele. Se não fosse a graça, você nem estaria na presença dele. Segunda coisa, paz. Essa paz que excede todo entendimento que eu e você temos quando a gente encontra Jesus. Né? Aquela paz contagiante. Quando eu recebi Cristo na minha vida, eu me derramei na presença dele e eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Paz. Aqui dentro, aquelas ondas, aquela maré, tudo aquilo que estava aqui espumando se tornou um mar tranquilo, acalmou, se tornou tranquilo, sereno, paz. Terceira coisa, vida. Me senti vivo. A quarta coisa, propósito na vida. Deus me deu um propósito na vida. Outra coisa, esperança. A morte já não era mais um fator determinante. Mas havia esperança na ressurreição. A outra coisa, amor. finalmente eu tinha encontrado o amor na minha vida. Ninguém me amou e jamais me amará, e jamais amará você como ele te amou. Amém? Se você entrou nesse lugar nessa noite, ou está aqui há muito tempo, sabe, e não consegue se sentir amado, tem alguma coisa errada, e esse erro está justamente nessa intimidade. Porque toda a Bíblia está falando isso para mim e para você. Você é amado. Até postei uma frase essa semana no Facebook dizendo assim: dizer para os outros acerca do amor de Deus é fácil. Nos convencer acerca dele que é o problema. Né? Convencer a mim mesmo do amor de Deus é um problema. Convencer os outros é moleza. Convencer a mim mesmo que é o problema. De que eu sou amado por Deus. Amém? Então fala assim: eu sou o amor de Jesus. Amém? Você é o amor de Jesus. A outra coisa, misericórdia. A Bíblia fala que todas as manhãs as misericórdias dele se renovam. Tem dia que eu vou dormir assim, carregado, me sentindo sujo, me sentindo podre. Eu oro falando: Deus, me perdoe pelo meu dia, porque ele foi uma tragédia. Meu dia hoje foi uma porcaria. Me perdoe. Mas eu sei que amanhã, quando eu acordar, quando eu abrir os meus olhos, as tuas misericórdias vão ter se renovado na minha vida. E é um dia novo. Amém? Todos os dias, quando você abre os teus olhos, as misericórdias de Deus se renovaram na sua vida. É tudo novo novamente. Perdão. E ele mesmo. Amém? Tudo isso daí é o que a gente pode chamar de recompensa. E todas elas envolvem o ser de Deus. É nele que a gente encontra. Então a maior recompensa que eu e você temos na nossa intimidade, ao adentrar no nosso quarto e orar, é todas essas coisas. Amém? Quem precisa de coroa? Quem precisa de pedrinha, de rubi? Se você tem tudo isso na sua vida. Amém? A maior recompensa nós já temos recebido na nossa vida. A grande pergunta é: nós não somos de fato as pessoas mais ricas da face da terra? Amém? Quem é rico aqui? Vocês são ricos. Amém? Ricos. Porque tem um monte de gente milionária com a conta do banco recheada de dólares, de libra esterlina, de euro, que não tem nada disso daqui, não tem misericórdia, não tem paz, não tem vida, não tem esperança, não tem amor, não tem graça sobre a vida dessa pessoa. Vocês são milionários. Eu estava sentado com a Kátia no meu devocional de manhã, conversando com ela, e eu falei assim para ela assim, comecei a falar da nossa vida, das coisas que a gente tem, e eu falei assim: amor, a gente não é rico? Se isso não é ser rico, o que é ser rico então? Eu sou rico pela esposa que eu tenho, pelo filho que eu tenho, por essa igreja maravilhosa que eu tenho, pela vida de cada um de vocês na minha vida. Eu sou rico, enriquecido de uma maneira que é indescritível. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar aquilo que Deus tem dado para mim e para você. Amém? Amém? Jesus não responde ao apelo da mídia e dos céticos e apela ao anonimato diante dos seus milagres para deixar explícito que seu desejo não é por fama, mas por intimidade. É muito bom saber até onde chegamos desde Abraão. É bom saber que o Deus de Israel hoje é o Deus da terra. É bom saber que em todos os cantos desse planeta pessoas se reúnem declarando que Jesus é Deus e Salvador. Mas o que me preocupa é quanto destes podem dizer que de fato tem uma vida de intimidade com ele. Amém? Amém? O planeta todo está sendo tomado pela fé cristã. Nunca cresceu tanto a igreja na face da terra em toda a história. Amém? Mas a minha preocupação é quantas dessas pessoas de fato estão tendo uma vida de intimidade com Deus. Quantos que estão aqui nessa noite, a começar em mim, estão vivendo uma vida de intimidade com Deus, de busca da presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o foco da nossa vida, que é buscar uma vida de intimidade com o Deus vivo. Para que a gente não fique desse ladinho de ter uma fé baseada na fé dos outros, baseada na intimidade dos outros, baseada no que os outros experimentam, do que os outros ouvem da parte de Deus, do que os outros veem acontecendo na vida dos outros. Amém? Deus tem que ser uma realidade para mim e para você no dia a dia. Devemos fazer distinção em nossas vidas entre ter um conhecimento teológico acerca de Deus e isso não implicar em praticidade alguma no que se refere a ter uma vida de intimidade com Ele, de ter uma vida em que a teologia apenas confirma aquilo que eu e você temos provado no dia a dia. Amém? Estou quase encerrando, gente. Enterrando. Basquete. Os homens da Bíblia demonstram de modo prático que foi da intimidade com um Deus real que nasce a lei, a profecia, o evangelho e a doutrina dos apóstolos. Como fruto da intimidade destes homens, nasce a história de dois povos, Israel e a igreja. Foi por causa da intimidade com este Deus que a metafísica é trazida para o cotidiano, encarnada na vida. Foi a intimidade destes homens que provaram a revelação de que Ele é bom, misericordioso, fiel, justo, etc. Esses caras não tinham livros teológicos para lerem, não tinha seminário. A teologia se revelou em carne na vida deles por meio dessa intimidade com Deus. Por isso eles podiam dizer, Deus é bom, porque eles experimentavam Deus que era bom. Tem muita gente que confessa com a boca que Deus é bom, mas no dia a dia não acredita nisso. Deus é o Deus da graça, mas no dia a dia não consegue se livrar da culpa. Declara que Deus é amor, mas no dia a dia não consegue acreditar que de fato é amado por Deus. Não consegue se perdoar, confessa que Deus é a encarnação do perdão, mas não consegue viver na sua vida uma vida de perdão. A teologia e o conceito são meras coisas que estão lá, ó, ainda são partes metafísicas da filosofia, lá, ó, tá lá na teologia, tá lá no abstrato, mas nunca se tornou carne na minha e na tua vida. É pelo fato da intimidade com Deus que você precisa experimentar aquilo que a Bíblia já afirma a respeito dele. Eu e você temos que nos prostrar diante da revelação e tornar isso vida em mim, vida em você, praticidade. Amém? Senão, por que a gente está aqui, afinal de contas? Por que a gente está aqui? Amém? Eles apenas relataram de forma escrita o que experimentaram diante da intimidade com Deus que os chamava de amigos. Deus quer chamar você de amigo. De onde vocês acham que nasce a revelação da carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Coríntios? Olha o que Paulo fala. Gálatas 1:12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Por revelação. Aquilo que Paulo escreveu acerca de Deus, ele recebeu da parte do próprio Deus. Quando as pessoas falam assim, eu questiono que se Paulo realmente falava da parte de Deus. Eu aceito aquilo que Jesus falou, mas Paulo acho que estava na carne. Quando Paulo falou aquelas coisas a respeito da mulher, a respeito da escravidão, a respeito de outras coisas, Paulo estava na carne. Então, deixa eu ler para você novamente. Para calar em definitivo qualquer dúvida que haja no seu coração. Amém? E se você algum dia ouvir de alguém falar assim, eu acho que Paulo pisou na bola. Então você fala assim, olha, na verdade não foi Paulo então, foi o Jesus. Tá certo? Porque olha o que Paulo fala. Não recebi de pessoa alguma. Nem foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém? Amém? Uma vez um cara perguntou para mim assim, por que eu dizia que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu usei isso daqui. Primeiro de tudo, todas as cartas de Paulo são palavra de Deus. Por quê? Porque foi Jesus que revelou para ele. E se eu creio que Jesus é Deus, então logo se conclui que é inspirado por quem? Por Deus. Aí você lê a carta de a carta de 1 João, 2 João, ele está falando o quê? Aquilo que ouvimos da parte dele, e isso testificamos, e começa a nos ensinar. Você lê, abre o livro de Apocalipse e começa lá, revelação de Jesus Cristo. Aí ele começa a escrever. Todo o Novo Testamento é baseado numa experiência de revelação da parte de Deus para com esses homens, e esses homens então relatam aquilo ali. Amém? Esses 27 livros que nós temos em mãos. É baseado nesta revelação que eles nos ensinam o caminho para se chegar a essa intimidade. Então, como você chega a essa intimidade com Deus? Então, vamos lá. A igreja primitiva, olha o que diz lá em Atos 1:14. todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, o que acontecia na igreja primitiva? Que sempre eles faziam? Oravam. Sempre oravam. Não há intimidade que não nasça de qualquer, de quem nasce de outro lugar. Qualquer lugar nesse planeta. Qualquer intimidade só nasce por meio de um relacionamento íntimo. Ok? É meio óbvio isso. Mas intimidade com Deus, como é que se gera intimidade com Deus? Deus não está aqui, pelo menos não em carne e osso, né? Eu sei que Deus está aqui. Jesus está aqui. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Que Jesus está aqui nesse momento. Porque a palavra dele diz assim, que onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome eu estaria. Jesus, nós te damos boa noite, porque você está aqui no nosso meio. Nós te amamos, Senhor Jesus. Onde ele está sentado, eu não sei. Só sei que ele está aí. Amém? Está sentadinho e está dentro de nós, por meio do Espírito dele. Então, a igreja se reunia para orar. Oração. Oração é a chave da intimidade. A igreja primitiva vivenciava isso. Por isso que eles falavam assim, o Espírito Santo, você lê lá em Atos, lá, e o Espírito Santo disse para eles, separe Paulo. E o Espírito Santo dizia para eles. E o Espírito Santo dizia para eles. E o Espírito Santo dizia. E o Espírito Santo dizia. E o Espírito Santo dizia. Pipe, eu estou perdido na minha fé, Pipe, eu não sei o que eu faço de ministério, eu não sei o que eu faço da minha vida. Ore, entre no teu secreto, que o Espírito Santo que habita em você vai direcionar a tua vida. Amém? Fale para Jesus assim, fale para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, a palavra diz que você é o meu guia, você é o mestre que iria me ensinar. A palavra diz que eu não tinha que me preocupar com o que dizer, porque o Senhor falaria por meio de mim. Amém? Essa é a palavra. Essa é a palavra. Na minha e na tua vida. A segunda coisa, o segundo personagem que fala a respeito dessa, de como chegar a essa intimidade, é Paulo. Olha o que Paulo fala. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Lá em Efésios 6,18. Depois, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala, orem continuamente. Algumas versões falam, orem sem cessar. Orem o tempo todo. Orem, orem, orem, orem. Paulo está lá, dentro de um barco, o barco está afundando. Todo mundo desesperado e ele está lá tranquilo. Ele fala, não, fica tranquilo que ninguém vai morrer não aqui. Porque o anjo do Senhor me disse, olha aqui, bicho, o cara tinha anjo que trazia recado para ele. É. O barco estava afundando, aparecia um anjo assim, Paulinho, esquenta a cabeça. Sossega aí, não vai morrer ninguém, não. Ele falou, eu já sabia, porque o Senhor já tinha aparecido para mim, já tinha me falado que eu ia pregar em Roma. Eu já sabia para onde eu estava indo. Não há dúvida de onde eu estou indo. Paulo tinha uma convicção que se aquele barco afundasse, uma baleia que nem comeu Jonas, comesse ele, essa baleia ia levar ele até Roma e vomitar ele lá na praia de Roma. E a história diz que ele foi lá, diante dos poderosos. A Bíblia fala que enquanto ele estava preso, os pretorianos, que era a guarda pretoriana, se converteu à fé cristã. Porque aquele homem, aquele gigante da fé que o Espírito Santo tinha como amigo íntimo, que falava o tempo todo com ele, estava ali. Ele apanhava, ele se regozijava, ele era preso e não esquentava a cabeça. Os apóstolos eram presos, começavam a louvar a Deus, os anjos vinham lá, derrubavam tudo as portas, todo mundo saía livre. Amém? É gente que tem convicção por causa da intimidade. E é só a intimidade com Deus que pode trazer na minha e para a tua vida algum tipo de direção, de convicção. Amém? Eles não estavam que nem barata tonta perdido. Você não lê nas escrituras Paulo, Pedro, João, qualquer um deles assim, poxa, não sei o que Deus quer da minha vida. Rapaz, será que eu mudo de igreja? Rapaz, o que eu faço? Não, havia convicção. Depois Pedro fala, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. 1 Pedro 4,7. A ênfase não é o ministério, a ênfase é a oração. O ministério é fruto da oração. Aí a gente toca, que nem vai tocar nos botecos da vida, aí não acontece nada. Não cai nenhum demônio ali. Não cai ninguém. Ninguém se converte. Nada acontece e a gente não entende por quê. A gente fala, prega o evangelho e as pessoas não são tocadas. Houve um homem na história chamado Charles Finney. Esse homem entrava nos lugares assim, todo mundo se convertia, todo mundo caía de joelhos no chão, porque a presença de Deus na vida desse homem era de uma forma tão grandiosa que as pessoas eram impactadas pela presença de Deus na vida dele. Leia um livro chamado Uma Vida Cheia do Espírito, de Charles Finney, um dos maiores avivalistas da história. Leiam lá a experiência que esse homem teve com Deus. O que Deus fazia por meio da vida desse homem. Mas depois você lê quanto tempo esse homem gastava em intimidade com Deus, em oração. Amém? Se eu quero para a minha vida um ministério relevante, um ministério de poder, primeira coisa, eu tenho que esquecer da minha vida que eu quero um ministério de poder. E a primeira coisa que eu tenho que trazer para a minha vida é que eu preciso de Deus. Amém? Eu preciso de Deus na minha vida. É o primeiro ministério que nós temos. Eu não tenho que pensar no ministério de poder, eu tenho que experimentar que eu preciso do Deus Todo-Poderoso na minha vida. E como resultado disso, eu teria um ministério de poder. Amém? Eu não gosto de qualquer discurso que venha para a minha vida. Assim, olha, você quer ter um ministério de poder? Busque a Deus. Eu falei, mas dá uma impressão que eu vou buscar Deus só para ter poder. É igual você tomar vitamina, né? Tomar um fortalezante. Ah, vou tomar porque eu quero ficar mais forte. Não, eu tomo porque é gostoso, né? Então, porque é bom, porque eu gosto, porque isso me dá vida. E eu quero a vida. Lá em Tiago, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha o que Tiago está falando. A oração de um justo é poderosa e eficaz, amém? Nós temos nos esquecido do poder que Deus tem colocado na vida de cada um que está aqui dentro. Você é responsável por mover um mundo espiritual sobre a tua cidade, sobre essa igreja, sobre os ministérios, sobre a tua família, sobre a tua própria vida. Essa não é uma responsabilidade do ministério de intercessão, não é uma responsabilidade do teu discipulador, não é a responsabilidade de meia dúzia de pessoas, é uma responsabilidade de todo mundo, porque vocês são os justos, e os justos trazem sobre si essa oração de poder, que é eficaz, que transforma o mundo. Eu e você só somos capazes de transformar o mundo por meio da oração. Porque tudo que a gente faz depois, se não nasce da oração, não vale para nada. Amém? Amém? Precisamos tocar a vida das pessoas, mas antes precisamos ser tocados pelo Deus vivo na nossa intimidade com Ele. Senão nada disso adianta. E por último, o apóstolo Judas diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O segredo de toda essa intimidade que eu estou falando nessa noite, que diferencia a mim e a você de ouvir acerca de Deus, de ter um cristianismo paparazzi, esse cristianismo de informação, esse cristianismo que não se traduz em intimidade, em ouvir, em saber, em ter convicção, em provar da graça do amor na vida. Só pode nascer a intimidade por meio da oração. Quando você entra no teu secreto e diz assim: Deus, eu preciso do Senhor. Sabe, eu acho que às vezes os nossos vícios, os nossos pecados estão todos relacionados a isso. Eu vi uma palestra do Philip Yancey, ele falando sobre as 10 principais causas de problema de saúde pública nesse país. No país não, no mundo, desculpa. Filipenses não é do Brasil. Mas Filipenses falando isso, quais são os grandes problemas dele? Ele listou 10 coisas que são os principais problemas de saúde pública no mundo. Daí ele falou, listou lá, daí ele falou, por exemplo, câncer, falou AIDS, falou um monte de coisa lá, de doença lá, e foi falando. Doenças sexualmente transmissíveis, né? E foi falando, alcoolismo, que leva muita gente a encher a cara, a sair dirigir e morre no trânsito, né? Pessoas que, por exemplo, ultrapassam em lugar errado. Daí ele listou e colocou assim: todas elas estão ligadas a uma palavra chamada pecado. O pecado. A gente dá outro nome, a gente fala saúde pública. Mas na Bíblia, o nome que se dá a isso se chama pecado. O vício é um pecado. Amém? Pecado. Doenças sexualmente transmissíveis, como é que isso acontece? Se eu só tenho uma companheira na minha sexualidade e sou fiel a ela até a morte. Michael W. Smith uma vez falou: a maior prevenção contra o vírus do HIV se chama fidelidade conjugal. A não ser que você seja muito infeliz mesmo de fazer uma transfusão e tenha a infelicidade de pegar um sangue contaminado. Mas fora disso, o que eu saiba é pelo ar, você não pega. Respirando, senão eu já teria muito tempo também da naba aqui. Sabe, eu acho que essa noite a gente podia sair desse lugar, sabe, refletindo mesmo acerca da nossa intimidade a respeito disso. Como é que tem sido a minha e a tua intimidade com esse Deus a quem a gente diz conhecer de fato? Sabe, e o que isso tem gerado na minha e na tua vida com relação à praticidade disso? Amém? Feche seus olhos. Deus, ninguém aqui, Senhor, nessa noite está numa posição de olhar para o lado. Todos nós aqui estamos numa posição, Jesus, de se prostrar mesmo, envergonhados na tua presença, pela praticidade vergonhosa da nossa falta de intimidade com o teu Espírito. Essa falta de intimidade com o teu Espírito, Senhor, que nos leva a essa surdez para com a tua voz na nossa vida, tem sido a causa de todo o erro, todo o não acertar o alvo, toda a vergonha que a gente tem colhido na nossa vida por não viver um evangelho relevante, a começar na nossa casa, na nossa vida, todos os dias, quando a gente acorda, Senhor. É quando a gente sai daqui, Senhor, e no outro dia, todos os nossos vícios, Senhor, novamente, Senhor Jesus, se manifestam vergonhosamente na nossa vida, demonstrando que nós não somos livres, que a gente ainda não experimentou de uma verdadeira liberdade no teu Espírito, de que toda a nossa teologia é blá, blá, blá, Senhor, de que tudo aquilo que a gente fala, Senhor, é blá, blá, blá. Se nós te conhecêssemos na verdade, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que aquele que te conhece na intimidade, Senhor, vive uma vida de santificação, não vive na prática do pecado, Senhor. E por que, Senhor Jesus, na minha e na vida de todo mundo que está aqui nessa noite, Senhor, o pecado é tão prático, tem sido tão